Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com grande alegria que mais uma vez aqui nos apresentamos, que nos reunimos em torno dessa oportunidade valiosa para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Esse é o programa Visão Espírita, edição número 340, aqui da cidade de Piracicaba, um programa produzido pela USE Intermunicipal de Piracicaba, mantido também pela USE de Santa Bárbara do Oeste e mantido também por você, querido companheiro e companheira que nos acompanha. Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Na noite de hoje, nós temos a alegria de receber esses dois companheiros estudiosos, valorosos e valiosos contribuidores da divulgação do ensinamento dos Espíritos, o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas e o amigo Francisco Mourão. Vou receber aqui primeiro o querido companheiro Álvaro Vargas. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos participantes desse programa. É uma satisfação muito grande esse reencontro. Sem dúvida, para todos nós. E a nossa gratidão pela sua presença, né? Sempre compartilhando um pouco dos seus conhecimentos com a gente aqui. É uma oportunidade para todos nós, com certeza. Boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Álvaro e todos que estão conosco. É um grande prazer também me juntar a vocês. É uma honra, um prazer, para que possamos aí na próxima hora conversarmos um pouco sobre essa abençoada doutrina. Que Jesus nos abençoe. Sem dúvida alguma, e o tema de hoje é um tema palpitante, um tema que nos afeta a todos nós, né? Todos nós estamos à mercê da ação dos espíritos por vários motivos, e hoje a gente vai tratar um pouco sobre isso: quem são esses espíritos, onde eles estão, por que muitas vezes eles nos perseguem, e, sobretudo, e o mais importante talvez, o que nós podemos fazer para nos proteger, para que possamos aproveitar essa vida com mais leveza, né? Para que essa influência não nos prejudique. Queridos irmãos e irmãs, eu quero avisar aqui que eu estou com algumas notificações na minha tela de que a minha conexão está instável. Apesar da velocidade, eu acabei de testar estar normal, mas a conexão está instável. Então, pode ser que eventualmente eu venha a travar, congelar, ou se eu sair da tela, os companheiros continuem, que eu retornarei assim que possível. Antes de iniciarmos, eu trago aqui a prece súplica na voz da Terezinha Oliveira para que possamos preparar o ambiente. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, agora preparados, podemos introduzir o assunto Nós falaremos hoje sobre obsessores. E eu encontrei aqui a questão 85 em um livro dos Espíritos, em que Kardec nos fala, nos define quem são os Espíritos. Ele assim escreve: eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Muito bem, tendo em mente a definição de Kardec sobre os espíritos, iniciamos com a questão: os espíritos podem influenciar a nossa vida? Quem eles são exatamente? Começo aqui com o amigo Álvaro Vargas. Eu não estou ouvindo, é só eu que não. Estava no mute, Ótimo, desculpe. é isso. Os espíritos desencarnados nada mais são que as almas dos próprios homens, com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos. Você tem pessoas boas aqui na Terra, pessoas más. E quando desencarnam, o desencarno não é um passaporte para mudança moral ou intelectual. Então, nós estamos aqui, já estivemos no mundo espiritual. Voltaremos um dia para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, e os que estão lá vão, por sua vez, ter chances de reencarnar. Essa influência que existe entre as pessoas no mundo material, porque nós influenciamos pessoas, o nosso comportamento, ele arrasta, às vezes, pessoas, na nossa família, no ambiente de trabalho. E os espíritos também entram em contato conosco, nos influenciam. É bem da verdade que Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de decisão. Então, eu vou ser influenciado por quê? Se eu posso decidir onde eu vou, para um caminho ou para o outro. Mas quando Kardec ele explora essa pergunta para os espíritos, diz: olha, se os espíritos influenciam, mais das vezes são eles que vos conduzem. Então, a gente fica: puxa, mas eu tenho livre-arbítrio, mas os espíritos me conduzem. Existe aí alguma contradição? Não, não existe nenhuma contradição. Porque o nosso livre-arbítrio, na verdade, é os nossos pensamentos. Porque o pensamento tem muita força. Eu ligo com o mundo espiritual, num convite aberto ao mundo espiritual. Eu atraio para o meu lado espíritos que sintonizam com esse meu convite, para o bem ou para o mal. Então, o meu livre-arbítrio, a minha decisão, é onde eu vou pensar. E se eu pensar coisas ruins, eu vou ser influenciado pelos maus espíritos. Se eu pensar coisas boas, eu vou ser influenciado pelos maus espíritos. Essa é a questão. E quando alguém pergunta: mas como é que eu posso evitar isso? Olha, por isso que é importante a gente vigiar os pensamentos e as nossas atitudes, porque nós vamos estar em sintonia permanente com o mundo espiritual. Até porque, se nós temos em torno de 8 bilhões de almas encarnadas, nós temos 3 vezes mais desencarnados. Então, é uma pressão espiritual muito grande, no mesmo Pois é. padrão moral, né, Wilson? Sem dúvida alguma. E é interessante, Álvaro, quando você fala sobre influência, se eles podem nos influenciar ou não. Todos nos influenciamos mutuamente. A influência é sempre recíproca em todos os níveis. Não há quem não seja influenciado por alguém ou alguma coisa no mundo exterior, né? Que o mundo interior não se transforme em razão dos acontecimentos e das pessoas no mundo exterior. E você colocou muito bem quando disse que essa influência pode ser uma influência positiva ou pode ser perniciosa, ela pode ser má. Então, sobretudo, e é interessante a gente sempre sublimar isso, né? Destacar isso, sobretudo no mundo moderno, né? Nesse mundo em que nós vivemos, após o advento, né? Das redes sociais, da globalização, um acontecimento num canto do mundo imediatamente já alcança o outro lado, o outro hemisfério do mundo. Então, essa influência é muito grande. Nós conversávamos aqui, né, há pouco, antes da entrada no ar, da situação da China. Então, o que acontece na China nos influencia diretamente aqui, tanto no campo econômico, no campo cultural. E nós realmente só precisamos aprender a lidar com essa influência para que nós não nos alienemos. Isso é, eu não sou influenciado por nada, o mundo é assim mesmo, eu sigo o meu caminho, o mundo segue o que tem que ser, será. Eu acho que isso é uma forma de alienação também. Mas a gente precisa aprender a lidar com essa influência de maneira que, ao percebê-la, possamos nos conduzir adequadamente. E nisso consiste a evolução, não é mesmo, Francisco? Porque quando a gente nasce aqui na Terra, a gente nasce num ambiente, nem sempre num ambiente de flores, né? Num caminho perfumado para a nossa vida. É justamente as dificuldades que nos fazem avançar. E eu quero que você, Francisco, possa, em primeiro lugar, também complementar a resposta do Álvaro sobre quem são esses espíritos, né? Quem são eles? Ele já falou que são aqueles que viveram entre nós. Né? Você pode complementar isso daí e depois também falar sobre a população desses espíritos. O Álvaro também introduziu isso daí, mas quantos são? Né? Eu estou aqui numa sala, no meu escritório, junto de mim, existem outros, e quantos estão aqui neste momento junto de mim? Dá para a gente ter uma ideia, né, pelo menos aproximada disso, apesar de a gente não os ver, né, pelo menos a maioria de nós? Muito bem, eu acho que o Álvaro abordou muito bem, explorou muito bem, esgotou o tema em relação a essa pergunta, mas lembrando mesmo que os espíritos somos nós mesmos, né? Nós somos espíritos encarnados, que somos chamados dentro da doutrina espírita como almas, mas os espíritos que estão na psicosfera da Terra nada mais são do que espíritos humanos que habitaram também esse ambiente ou irão habitar, né? Então, isso é importante lembrar, que nesse sentido, o número de espíritos ligados à psicosfera da Terra tende a ser, pelo menos aqueles desencarnados, de acordo com relatos, de acordo com depoimentos desse intercâmbio com o mundo espiritual, ele tende a ser 3 vezes superior ou 3 vezes o número de almas viventes aqui na Terra em corpos físicos, né? Daí a responsabilidade, né, caro Álvaro, caro Wilson e todos que estão conosco, de aproveitarmos essa oportunidade de estarmos aqui nesse mundo físico, vivendo esses desafios, enfrentando essas barreiras, superando dificuldades para o nosso aprendizado, porque em última análise, né, todas essas questões da oportunidade de vivermos, né, na psicosfera da Terra, de vivermos no campo terreno, é justamente uma grande oportunidade, um grande privilégio. É algo que a doutrina espírita nos traz, mais uma vez, para chamar a nossa responsabilidade, porque se estamos aqui em algum momento nos lastimando ou murmurando, há uma pléiade muito grande de espíritos aguardando uma oportunidade para chegar aqui e ter essa oportunidade de vivenciar essas experiências, essas dificuldades, no sentido de ganhar experiência, ganhar vivência, envergadura moral, para poder retornar à sua pátria espiritual, como disse o Álvaro, né? Mas, de fato, você também disse muito bem, Wilson, nós somos influenciados e influenciamos o tempo todo, tanto do plano terreno para o plano terreno, como do plano espiritual para o plano terreno, como do plano terreno para o espiritual. Quer dizer, tudo está ao nosso alcance. E, mais uma vez, a doutrina espírita nos chama a responsabilidade também para isso. O que estamos influenciando, né? De que maneira estamos influenciando aqueles que estão ao nosso redor, tanto os encarnados como o mundo espiritual? Porque na medida em que temos o livre-arbítrio, de que Deus nos deu essa liberdade de escolher, não está mais na responsabilidade do Pai, está na nossa responsabilidade adotar uma postura que vai fazer com que nos alinhemos, tanto no plano encarnado como no desencarnado, com irmãos nossos que pensam da mesma maneira, que sentem da mesma maneira, que desejam a mesma coisa que nós desejamos. Então, sem dúvida, aqueles espíritos que estão alinhados com o nosso pensamento vão estar ao nosso lado e vão nos influenciar, e nós vamos influenciar eles. É nesse sentido que Kardec deixou muito claro, sim, de fato, os espíritos influenciam nossa vida, assim como entes queridos, assim como todos aqueles outros companheiros que estão ao nosso redor na Terra, também nos influenciam, mas somos nós que permitimos isso, através das nossas escolhas, daí essa dificuldade. Acho que é isso que eu podia complementar, Wilson. Muito bem, Francisco. E assim, vou reiterar isso, né? Os espíritos somos nós. Agora encarnados, ora desencarnados, estão aqui entre nós. Isso, é claro, nos remete ao pensamento daqueles nossos entes queridos que se foram, aqueles a quem devotávamos um afeto verdadeiro. E nos põe a pensar, uma das definições de Kardec para a obsessão é a ação persistente de um espírito mau. Mas aí nós temos várias maneiras de identificar o que seria mal, né? Mal, você pode analisar pelas consequências de um ato, ou você pode analisar pelas intenções de um ato. Então, porque muitas vezes, né, Álvaro, nem sempre um espírito é um espírito no sentido de perverso, é que vai acabar obsediando alguém. É possível que existam casos de aproximação de um espírito que, na verdade, não deseje, não tenha como finalidade prejudicar aquela pessoa ou fazer com que ela fique doente, mas ainda assim ele acaba prejudicando, né? Isso pode acontecer também, uma obsessão nesse formato, Álvaro? Até obsessão espiritual tem muitas faces, né? Essa aproximação negativa de uma alma doente, um espírito doente que se aproxima do encarnado, às vezes é um indivíduo, um membro da família que desencarnou recentemente e ele tem apego, ele está ligado à casa que ele morava, às pessoas com que ele convivia, e ele se aproxima. Isso fica um pouco mais sério quando um dos familiares tem alguma mediunidade, uma sensibilidade maior, e aí permite essa aproximação mais intensa. O Divaldo Franco conta a história dele, né, que ele ficou na cama quase que paralisado devido à presença do espírito do irmão que tinha desencarnado. Não por maldade, ele aproximou da família, e o Divaldo era médium e teve essa sintonia mais intensa. Tem também a própria companhia. O indivíduo ele tem um estilo de vida e tem espíritos que simpatizam com aquele estilo de vida. Tem espíritos que não evoluíram o suficiente e gostam aqui da Terra, sente falta da Terra, da conversa, dos hábitos, e aproxima. E os mentores não podem interferir, porque quando você faz um convite, o espírito se aproxima de você, é o seu convidado. Então, da mesma forma que nós convidamos alguém para dentro da nossa casa, e ninguém pode abrir a porta e botar para fora. É sua residência onde você mora. Então, a nossa casa mental também é respeitada pelos mentores. Se eu convido alguém para a minha casa mental, eu que sou responsável por esse hóspede, que possa me trazer algum malefício. Mas aí o Francisco falou muito bem acerca do espiritismo. É um lar que faz o evangelho no lar, a pessoa que se sintoniza com o bem, ela consegue criar barreiras que dificultam essa aproximação, ou pelo menos atenuam essa aproximação. Ninguém está assim tão ao Deus dará, nós temos um guia espiritual que cuida de todos nós. Se nós desenvolvermos, cultivarmos a oração e mantivermos o pensamento elevado, a gente pode atenuar muito essa interferência, essa aproximação, que mesmo não seja por mal, mas ela muitas vezes é nociva. Muito bem. Francisco, quando o espírito retorna à pátria espiritual, para onde ele vai inicialmente? Porque talvez fique a impressão de que ele não tem mais o que fazer, né? Ele não teria nenhuma ocupação lá no plano espiritual, além de ficar tentando prejudicar a gente. Quais são as ocupações dele lá do lado de lá, Francisco? A vida continua, né, Wilson? Sem dúvida, a vida continua. Essa questão de que para onde ele vai, isso é uma resposta muito variável em função, logicamente, do estado mental, moral desses irmãos nossos, que da mesma maneira que também aqui se ocupam de uma determinada vibração, essa vibração vai permanecer, nada vai mudar em relação a isso, né? Mas sem dúvida, o plano espiritual, de acordo com os relatos que nós temos, de acordo com a literatura espírita, sem dúvida, embora muito vasta, ainda reporta, eu diria, muito pouco, né, sobre a vastidão do que seria o mundo espiritual. Mas nós temos informações que, sem dúvida, todos continuam no trabalho. Segundo Jesus, Jesus disse assim: meu pai trabalha até hoje e eu também. Então não tem porquê esses irmãos nossos serem destinados a uma lei diferente da nossa, que é uma lei universal, que é a lei do trabalho, que é a lei do progresso, que é a lei da continuidade. Então, eles vão ter que continuar, sem dúvida, em algum processo de crescimento, em outro tipo de atividade, como você mesmo disse no programa. Os espíritos são uma das forças da natureza que o nosso pai criou, né? Agora, de acordo com a frequência mental, com o estado vibracional, sem dúvida esses espíritos podem permanecer, de alguma maneira, ainda não bem situados de onde eles estão. E nessa situação, sem dúvida, pode se sentir perdidos, desorientados, talvez seja a palavra mais adequada, e um dos casos em que pode acontecer é justamente esse que o Álvaro acabou de dizer, né? Eu acabei de desencarnar. Não tenho informações acerca da vida do plano espiritual. Nunca estudei nada disso, nunca fui informado sobre nada disso, nunca procurei de alguma maneira sintonizar na continuidade da vida. O que que ele vai fazer? Ele vai ficar perdido. Vai ficar perdido. E não é por ignorância, não é por maldade, às vezes é por ignorância. E nesse sentido, as suas vibrações desequilibradas podem sim serem captadas por aqueles familiares, alguns mais sensitivos, por conta dessa desorientação, vamos dizer assim, temporária, né? Nada é permanente, né? Sem dúvida, em algum momento, aquele espírito vai ser esclarecido, ele vai buscar uma ajuda, ele vai se sintonizar em outros, com outros irmãos que poderão auxiliá-lo para esse encaminhamento. Seria mais ou menos isso, Wilson. Claro, os espíritos não vão ficar desocupados totalmente, vamos dizer assim, no paraíso, né? Como seria aquela figura de que estaremos somente fadados a sofrer no plano terreno, e quando desencarnássemos, ou iríamos para o paraíso, ou iríamos para o inferno. Não, a situação vai continuar sempre da maneira como nós marcamos o nosso passo na nossa vida terrena. Se vivemos uma vida boa, digna, né, valorizando as leis do amor, as leis de Deus, nós continuaremos sendo amparados e continuaremos encarregados de outras tarefas desse mesmo naipe. Caso a gente não tenha feito isso, a gente vai continuar atrelado a esses outros tipos de ação, né? Seria mais ou menos por aí. Muito bem, Álvaro. Kardec nos diz que eles, assim complementando o que o Francisco falou, que os espíritos são os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Em outro momento, em O Livro dos Espíritos, a gente vê numa resposta do Espírito de Verdade que Deus não age diretamente sobre a matéria. Ele se utiliza, então, dessas inteligências. Então, a gente pode entender que todos os espíritos estão a serviço dos desígnios de Deus. Então, é possível compreender assim que mesmo o mal, quando aconteça, né, ele está sendo realizado por uma necessidade. Então, aquele espírito que eventualmente está sendo o instrumento para um acontecimento que seja considerado mal, também está sendo um instrumento de Deus naquele instante, Álvaro. Porque assim, quando a gente fala em influenciar, às vezes eu publico alguma coisa na minha rede social, uma mensagem de ódio, e quando eu publico essa mensagem de ódio, uma outra pessoa lá do outro lado, num outro estado, vê aquilo, pode ganhar força com aquela mensagem, sair na rua e produzir um ato negativo. Nós podemos entender que os espíritos são assim também? quando eu projeto um pensamento ruim, pode ter um espírito que se aproprie desse meu pensamento e que vá realizar aquele ato mal que eu pensei? Então, nesse ponto, eles também são instrumentos dos desígnios divinos? Olha, Deus não necessita do mal para a evolução dos espíritos. Mas ele, quando o mal acontece, ele permite que esse mal seja canalizado como um elemento expiatório para outras almas necessitadas, que vão passar por essa experiência amarga, né? Então, o espírito, quando desencarna, ele tem a opção de permanecer, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode permanecer aqui na crosta planetária ou se projetar para planos mais elevados, né? A gente tem a zona de transição, que a gente sabe que é o umbral, e acima do umbral estão os planos mais elevados, são cidades organizadas. Mesmo no umbral também tem muitas cidades organizadas no nível mais inferior, mundo mais, cidades mais atrasadas. Tá? É igual você está no centro da cidade, um bairro bonito, você vai para a periferia e você vê aquele bairro feio. Mas as pessoas trabalham, vivem lá também. Tá? Isso é assim um pouco umbral. Então a pessoa vai estar. Agora, eu chamo a atenção que as pessoas se preocupam quando desencarnar para onde vão. Olha, na verdade, nós já estamos lá. Porque o fato de estarmos encarnados não quer dizer que nós estamos só acoplados aqui na crosta permanentemente, não. Quando a gente dorme, tem expansão da alma, nossa alma sai do corpo físico, se projeta para fora e vai direto em contato com o mundo espiritual. Reencontra os amores, as pessoas que você gosta, só que você vai estar em sintonia de acordo com o seu nível evolutivo. Um indivíduo que tem grandes ideais, tem um coração cheio de amor, ele se projeta para regiões que harmonizam com seus hábitos e seus ideais. Então, todos os dias a gente está fora do corpo, à noite particularmente, no mundo espiritual. A diferença é que quando nós morremos, biologicamente falando, o corpo físico cessa toda atividade orgânica e tem os cortos laços que unem a alma ao corpo físico, nós ficamos permanentemente no mundo espiritual, na erraticidade, até uma nova reencarnação. Aí, se for onde contou, olha, você já está lá. Álvaro, é ponte aérea, já. A gente já faz ponte aérea. Ponte aérea. Então, assim, vamos pensar. Por isso que Jesus chama a atenção, e eu gosto muito desse ensinamento do mestre, ele fala, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Onde estão os seus ideais? Então, é muito importante que nós possamos incutir em nós mesmos e nas pessoas que nós possamos influenciar ideais elevados, ideais nobres, de amor, fraternidade. Porque essa será a nossa bandeira, essa será o nosso tesouro que vai nos levar para os planos equivalentes. Agora, se a pessoa aqui na Terra é descuidada, é relaxada com as questões espirituais, vai despertar no verdadeiro caos, porque não se preparou. O ideal dela, o tesouro dela era o mundo material. Como é que agora quer ir no plano mais elevado? Então, assim, o Espiritismo é uma ciência, filosofia e religião, é a doutrina, a filosofia mais eletiva para o homem do século XXI, por isso, porque é a fé raciocinada, como inicialmente o Mourão falou aqui para a gente. Então, é importante usar o Espiritismo não como outdoor de estrada, que a gente acha bonito, passa e deixa. Não, é interiorizar o conhecimento espírita de forma prática para sermos felizes nessa encarnação e não regressar ao mundo espiritual como aquela pessoa que pula do caminhão correndo, né? Aí chega do outro lado todo machucado. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente ter uma transição feliz. Muito interessante, Álvaro. E quando nós odiamos alguém, ou quando nós pensamos mal, desejamos o mal, quando nós desejamos o mal a alguém, por alguma razão, porque a gente está ressentido, porque julgamos que fomos maltratados, por qualquer razão que seja, nós podemos sim acabar movimentando forças espirituais contra aquela pessoa. Pode haver espíritos que vão atender a nossa prece, a prece no sentido de pedido. Cada pensamento lançado é uma prece que vai ter eco em algum espírito. Então, nós, eventualmente, sim, poderemos ser um fator gerador de um movimento maligno contra alguém. Agora, se aquela pessoa será afetada ou não, é uma outra questão, né? Se ela está protegida, as condições em que ela se encontra. Nós vivemos num mundo em que nos perturbamos tanto, né, que é arriscado desejar o mal para alguém, sem dúvida alguma. Então, nesse ponto, eles são instrumentos, sim, estão muitas vezes nos atendendo sem mesmo que tenhamos esse conhecimento. E quando odiamos alguém, por exemplo, a gente está diante de uma pessoa que a gente não gosta. A gente está projetando um pensamento mal contra ela. Então, vamos lá. Vamos pensar que essa pessoa também tem o seu inimigo espiritual, que ele tem ali um obsessor junto dele. Aí, diante dela, aquele obsessor invisível que está do lado daquela pessoa que você detesta, ele olha aí em você e fala, tá aí um aliado. Esse aí é meu aliado. Já que ele não gosta do fulano que eu também estou perseguindo, eu vou ficar do lado dele, porque aí eu vou fazer ele odiar ainda mais e prejudicar ele. Então, olha, que quando nós odiamos, né, é uma maneira muito eficiente da gente arrumar um obsessor para a gente também. Né? Daí o ensino de Jesus, de perdoar os nossos inimigos, perdoar aquele que nos ofende. Então, é por essa razão, né? Inicialmente para o nosso próprio bem. Mas o Francisco falou sobre a situação de quem retorna ao plano espiritual. Eu acredito, né, Francisco, que o que você falou não valha para espíritas, né? Porque, poxa vida, nós espíritas temos conhecimento, né? Não estamos mais na ignorância, não é verdade? Talvez valha para outras religiões, não é mesmo? O espírita também, né, pode sofrer depois do reencarne. E além do espírita, será que também, além de ser espírita, será que não existe algum apetrecho, amuletos ou algum ritual que também nos proteja da ação dos obsessores, tanto enquanto encarnados, quanto quando retornarmos ao plano espiritual? Wilson, eu tenho uma notícia não muito boa para dar. Conhecimento não basta. Na verdade, conhecimento apenas só agrava. Se nós não colocarmos o conhecimento em prática, como disse o Álvaro há pouco, de não usarmos a doutrina ao nosso próprio favor, aplicando-a diretamente nas nossas vidas, nós vamos depois nos responsabilizarmos perante as nossas consciências de termos tido conhecimento e não termos utilizado esse conhecimento. Então, conhecimento não basta. Então, sem dúvida, o plano espiritual nas regiões mais umbralinas está saturado de espíritas também, infelizmente, que se autoiludiram, que simplesmente por conhecerem a doutrina estariam num plano mais privilegiado de esclarecimento e só por isso estariam sendo eleitos a retornar ao plano espiritual de uma maneira mais privilegiada. A gente já sabe que isso aconteceu em outras doutrinas religiosas e que não é o caso, né? Então, assim, o que realmente garante é o tesouro que a traça não corrói, que o tempo não consome, o ladrão não rouba, que são as virtudes que nós adquirimos através da utilização desse conhecimento, da aplicação desse conhecimento. Quando adquirimos virtudes, aí sim nos sentimos seguros, com a consciência tranquila e em condição, com envergadura moral, para nos elevarmos e nos situarmos numa posição mais favorável, como disse o Álvaro agora há pouco. Agora, no que se refere a amuletos ou qualquer outro objeto, a minha opinião aqui pessoal é de maior respeito, né, a essas questões todas, mas, mais uma vez, caso esse amuleto, objeto, seja alguma ferramenta que faça, assim, esse irmão nosso se transformar, se sintonizar como sendo uma ferramenta, aí não é o amuleto em si que está ajudando. É a pessoa que está se ajudando com o apoio, né, de um objeto para que ela possa se sintonizar e se transformar, e aí sim estar protegida, estar mais apta a caminhar com mais segurança. Então, nesse sentido, sim. Mas o amuleto, o objeto em si, obviamente não. Não existe nada milagroso. Quer dizer, não cansamos de dizer dentro da doutrina espírita um trecho do Evangelho de Mateus: a cada um segundo suas obras. Segundo suas obras. Nós seremos recompensados não em função do nosso conhecimento, mas em função do esforço que nós dispensamos em nos aprimorarmos e aplicarmos nas instâncias da vida todas as oportunidades para fazer o melhor do que nós pudermos fazer, o bem, todo o bem que tiver ao nosso alcance. Então seria por aí, Wilson. Muito bem. Violência é uma forma de privação da vontade. É o emprego de uma força física ou de intimidação moral que impede o outro de se expressar, de ser, de fazer ou de se locomover, que limita o arbítrio do outro. Sabendo dessa definição, que é uma das definições de violência, a gente vai lembrar que existem certos segmentos espiritualistas e até mesmo cristãos, que também é espiritualista, que se utilizam de certos métodos para justificar o afastamento de espíritos, de malfeitores espirituais, mas de métodos que, na verdade, seriam considerados violentos segundo essa definição. Então, é comum a gente ouvir o termo "tá amarrado", né? Tá amarrado, no sentido de amarrar. Amarrar, eu privo aquele ser de se movimentar. E nós temos notícias de que, no plano espiritual, existem espíritos que atuam dessa maneira e que podem responder ao pedido dos encarnados nesse sentido. Mas a pergunta, então, Álvaro, esses espíritos poderiam ficar trancados, por exemplo, em alguma prisão no mundo espiritual? E por quanto tempo? Em suma, esse método funciona? E como o espiritismo trata dessa questão, lida com os obsessores? Olha, o livre-arbítrio, ele, quando a gente tem que entender, ele tem seus limites, tá? Então, é um livre-arbítrio com uma margem de atuação. Tanto o obsessor que vai atuar na sua vítima, por qualquer razão que seja, ele tem um limite da sua atuação, porque não vamos esquecer que todo mundo está submetido às leis de Deus e tem o mentor, o guia espiritual da pessoa, o anjo protetor, o nome que queira se dar. Quando eu tenho sombras do passado, pessoas que eu tenha prejudicado em encarnação passada, eu vou ser vítima agora, mas fui agora em outra encarnação. Então aí esse obsessor vai se aproximar de mim. E se eu vou numa casa espírita, a gente tem um estilo de trabalhar, de convencimento. Então, os guias espirituais vão conversar com esse obsessor de modo a demovê-lo dessa ação nefasta. Não vão amarrá-lo e jogá-lo numa prisão. Isso não vai acontecer. Não na casa espírita. Nós não atuamos assim. Porque entendemos que você poderia até tolher esse espírito da liberdade, amarrá-lo e jogá-lo em algum lugar, mas ele eventualmente vai se soltar e vai voltar pior. Não vai adiantar nada. Tá? Sem nenhuma crítica às correntes espiritualistas que fazem isso. Ela resolve momentaneamente um problema, mas não soluciona. Ela é uma coisa que não, só através da conversão. O que a gente tenta fazer no espiritismo é que a vítima de hoje, na verdade, a gente entende que os dois, obsessor e obsediado, são ambos vítimas dos seus próprios erros, as próprias mazelas morais, é que essa vítima de hoje ela se transforme moralmente. Porque os plagas de atuação do obsessor com a sua vítima, eles podem ser diminuídos da transformação moral da vítima. A pessoa muda de comportamento, abandona os vícios, começa a vivenciar a fraternidade, o obsessor atenua a sua agressividade. E através da doutrinação, ele vai se tomando consciência dos equívocos que praticou, assim ele é afastado. Então essa é a linha espírita que nós seguimos, não amarramos ninguém. É claro que tem casos de espíritos muito perversos, que o próprio Jesus confinou nas regiões trevosas por 1000 anos, está no relato inclusive do Evangelho de João. Tá? Mas é porque Jesus determinou que iriam atrapalhar a nossa humanidade. Então ficaram afastados e permitiram a reencarnação agora em massa nessa época de transição planetária. Então isso acontece. Tem alguns, por exemplo, que cometeram o suicídio. E o suicídio ele fica muito perturbado. E ele poderia desequilibrar outras pessoas em sua volta. Então ele é confinado no Vale dos Suicidas, para não perturbar, carregar mais ainda o aspecto espiritual da nossa sociedade. Mas são confinamentos programados por seres angelicais, praticamente. Não é chegar a amarrar o espírito e jogar numa prisão. Não, isso nós não fazemos. Nós, espíritos, não fazemos isso. Nós neutralizamos. Inclusive, quando a pessoa está obsediada e vai num centro espírita, nós não tiramos o obsessor dela. Ela vai entrar dentro da centro espírita, vai assistir palestra junto com a vítima. O que nós os mentores fazem é não deixar esse obsessor perturbar o trabalho. Porque, novamente, a vítima, ela mentalmente convidou o seu hóspede. Nós não podemos interromper essa simbiose, esse parasitismo. Nós temos que conversar com ambos e, então, tirar, afastar um do outro. Mas é tudo um processo metódico, disciplinado, não é uma coisa assim tempestiva, é uma coisa bem organizada. Então, é essa visão que a gente tem, porque não dá para pegar o espírito, é falta de caridade, né? Porque o obsessor de hoje é vítima do passado. Pois é. Muito bem, Álvaro. Eu queria, Francisco, você, né, um participante de trabalho mediúnico, eu participei durante muito tempo também de trabalhos mediúnicos, o Álvaro também. O Álvaro falou, já iniciou, introduziu já o assunto, mas eu queria, Francisco, que você, lembrando que o Espiritismo não tem nada de oculto, não existe ocultismo no Espiritismo, né, que você explicasse para os nossos ouvintes, né, telespectadores agora no YouTube e no Facebook, né, como funciona um trabalho mediúnico. O Álvaro falou, uma pessoa chega num centro espírita, né, ela é vítima de obsessão. Já percebemos aí que esse espírito não é separado, eles não são separados, né? Mas depois, como funciona? Nós sabemos que existem trabalhos mediúnicos específicos para lidar com situações de obsessão. Como se dá dentro de um grupo mediúnico, como funciona isso na prática? Eu queria que você explicasse, Francisco. Pois não, Wilson. Eu vou falar alguns aspectos de caráter geral, lembrando que cada um tem uma programação, cada um tem um merecimento, cada um tem a sua personalização, né? Então, sem dúvida, cada caso é um caso, graças a Deus, porque somos amados igualmente e por conta de sermos ainda diferentes, temos histórias diferentes, nós vamos carregar, logicamente, merecimentos e tratamentos diferentes, né? De uma maneira geral, o processo de desobsessão ocorre quando existe, sim, uma perturbação espiritual e dentro do processo de atendimento fraterno na casa espírita é identificado uma possibilidade disso, aquele irmão é encaminhado a um grupo mediúnico em que tem uma conversa reservada com o dirigente da reunião para que os médiuns também não sejam influenciados, né? Então, apenas o dirigente sabe do caso específico, dos sintomas, daquilo que está sendo vivenciado por aquela vítima, por aquele irmão, e ele é convidado a ficar na primeira parte da reunião, onde ele assiste um trecho de leitura de um evangelho, toma um passe, é comentado algum trecho sobre isso, ele é orientado a fazer leituras, ele é orientado a orar, ele é orientado a fazer o evangelho no lar, e diante do merecimento dele, das possibilidades de tratamento, aquele obsessor pode ser retido na sala temporariamente, para que ele possa também sofrer também um esclarecimento. Então, em alguns casos, né, o obsessor é retido ali temporariamente e existe a manifestação desse obsessor por meio do trabalho mediúnico. E aí, como o Álvaro muito bem colocou, é um trabalho de caridade, é um trabalho de amor. O Espiritismo não trata ninguém com violência, nem aquele que está encarnado, muito menos o que está desencarnado. E ele é recebido com amor, né? E a força moral do amor o impede de manifestar a sua maldade, a sua violência. Há casos, e não são raros, Wilson, em que sim, o obsessor relata estar se sentindo amarrado, mas ninguém o amarra. O que faz estar amarrado é a força moral do amor de todos aqueles que estão ao seu redor, né? Da intenção dos participantes de receber aquele irmão com carinho, com a melhor das intenções, para poder esclarecê-lo de que aquele ato de obsessão está fazendo mal a ambos, de que não é útil. Então, de uma maneira geral, isso é dessa maneira que acontece o processo. E, dependendo da situação, vai depender muito da situação. Aquele obsessor pode já, de alguma maneira, receber um primeiro atendimento. Se ele for esclarecido e tomar consciência, nem que seja por um momento, de que ele precisa dessa ajuda, de estar cansado de sofrer, é esse o objetivo mesmo do trabalho mediúnico, ele já é imediatamente acolhido no plano espiritual. Agora, se a vítima, como o Álvaro bem colocou, não muda o seu padrão, não muda, não se transforma. E o obsessor também, né? Então, livre-arbítrio, não podemos esquecer da lei magna. Ninguém tem poder sobre ninguém, nós somos livres. Nós estamos ali no sentido de esclarecer, de auxiliar. E é dessa maneira que o Espiritismo atua. É muito importante para aqueles que não estão familiarizados, né, com a doutrina, que possam ter uma impressão de violência, uma impressão de ocultismo, como você mesmo colocou. Não, o Espiritismo é cristianismo o tempo todo. E cristianismo é amor, é caridade, não é violência. Não há muitos casos, né, de que o espírito, o que precisa, por estar obsediando, o que ele precisa é simplesmente de um pouco de orientação, ele precisa de um ouvido, ele precisa ser escutado, ele precisa ser acolhido. E nesse sentido, o grupo mediúnico, trabalhando com uma vibração harmônica, trabalhando com o coração, querendo trabalhar, querendo servir, toda a espiritualidade utiliza desse grupo como uma ferramenta poderosa. Então, é fácil entender, né? Tanto o plano encarnado como o desencarnado se fortalece numa força moral que pode parecer uma força física, estão entendendo? Então, aquele obsessor que chega violento, energeticamente ele não consegue se manifestar. Não existe nenhuma amarração, não. Mas ele, por estar diante de um procedimento de acolhimento, ele não consegue reagir com violência. Porque ele lê o sentimento do coração. Não é o que a boca fala. Ele percebe o sentimento. E aí ele se constrange. Aí se constrange violentamente. Não tem como ele agir. E aí é o momento realmente da gente agir. É isso. Em breves palavras, tá, Wilson? Estou tentando resumir, mas tem muitas variações. É claro, sem dúvida alguma. E é importante o que você colocou sobre o amor. Então, é amor para ambos, né? Tanto para o perseguidor quanto para o perseguido, mesmo porque não se tem conhecimento do passado. Em outro momento, pode ser que a situação era inversa, né? O perseguido de hoje, possivelmente ou eventualmente, seria o perseguidor de outrora. Então, é importante, sem ter esse conhecimento, nos resta o quê? Amar a ambos, né? Aconselhar aquele que está, neste momento, na posição de vítima, aconselhá-lo a fazer oração, a fazer prece, evangelho no lar, a mudar de atitude diante da vida, né? E aconselhar aquele que o está perseguindo, porque aquele obsessor também está sofrendo. Não é boa a vida dele. Se ele está perseguindo o outro, ele não está vivendo a própria vida. Claro. Ele está sofrendo. Então ele também precisa de cuidado. Então, ao mesmo tempo, a gente explica para ele, fala, olha, desculpa, perdoa ele, não, né, por você mesmo, para que você possa ter uma nova chance, para você viver outras oportunidades, enfim, até que ele possa ser demovido, né, daquela inclinação ao mal que ele inicialmente apresenta. Mas é interessante a gente entender que isso nem sempre é uma coisa imediata, não é, Álvaro? O espírito já chega lá, já se resolve, já vai cada um para um lado, todo mundo feliz. Às vezes demora tempo, não é mesmo? Eu queria, Álvaro, agora são 19 horas e 50 minutos, que você aproveitasse também e falasse um pouco sobre os efeitos da presença ou da ação desses obsessores na questão da saúde mesmo daquele que está sendo vítima, os sintomas que a gente pode utilizar para identificar, né, esse vítima da obsessão e o limite. Até onde chega? Existe algum limite para o obsessor? Por exemplo, um obsessor poderia tirar a vida de uma vítima? Então, Álvaro. Nossa, você. Foi amplo. Essa sua pergunta aí dá um seminário de 4 horas, né, Francisco? Deixa eu tentar. Eu não sei se eu tenho a habilidade do Francisco aqui para sintetizar tanto assim. Mas, olha, um processo obsessivo, eu já trabalhei muito tempo com trabalho, vivenciei na doutrina espírita essa questão obsessiva, trabalho. Tem questões que não foram bem resolvidas, tá? O desenlace foi o desencarne da vítima. O ódio dos obsessores era tão grande que não teve jeito. A gente conversava com os obsessores e eles não demoveram da situação, perseguiram a vítima. Mas tem dois tipos de perseguição de efeito, tá? Um é o indireto, que é o mais comum de acontecer. Nesse caso, essa vítima que eu estou mencionando, a pessoa fumava, o cigarro caiu na cama, pegou fogo, a pessoa desencarnou queimada. Tá? Era um caso que vinha lá do Brasil colônia ainda, envolvendo escravatura. A vítima de hoje foi uma senhora dona de engenhos e perseguia muitos escravos. E alguns deles não... Alguns perdoaram, se afastaram, outros não perdoaram essa dona de escravos, que ela era muito perversa. Então, foi um desencarne... Foi um reencontro doloroso, desencarne doloroso. Tá? Mas o Wilson perguntou sobre se o obsessor pode provocar o desencarne. Pode. Infelizmente, por muito tempo eu achei que não poderia, viu, Wilson? Eu vivenciei um caso também numa reunião, mais de 30 anos atrás, onde isso foi relatado e eu não acreditei. Eu deixei na gaveta. Falei, isso não pode estar acontecendo. Porque não tinham obras publicadas naquela época sobre isso. Que o obsessor provocasse o desencarne direto da vítima. Né? Mas depois, mais recentemente, Divaldo Franco publicou uma obra, através do Manuel Filomeno de Miranda, dizendo da interferência do Bezerra de Menezes, o Espírito Bezerra de Menezes, onde os obsessores iam provocar a parada cardíaca do obsidiado, que era mau, era uma pessoa muito perversa, traficante. Então, entrou em sintonia com os obsessores. Então, poderia provocar, sim, essa desencarnação. É mais raro. Tá, mas pode acontecer. O mais comum é o indireto, onde ele faz com que provoque um acidente, provoque uma briga, e vai acontecer, que é o mais comum. Então, como é que você pode neutralizar isso? O Francisco mencionou muito bem, é a transformação moral da vítima. Você vai se modificar, mesmo que o obsessor não perdoe, isso é importante. Mesmo que o obsessor não perdoe, a nossa transformação moral cria uma barreira que não permite mais ele te derrubar, ele te afetar. Tá? Tem casos, como teve um grande espírita de Minas Gerais, que agora eu esqueci o nome dele, um grande espírita, ele foi a reencarnação de Nabucodonosor II. E ele tinha centenas de milhares de espíritos perseguindo ele. Ele já era uma alma boa. Mas o passado dele de centenas de espíritos que ele prejudicou como rei babilônico, ele tem que fazer alguma coisa por eles. Ou seja, eles queriam obsediá-lo, mas não conseguiu, porque ele se transformou moralmente. Então, neutralizava isso aí. O que ele tem que fazer? Ele vai ter que trabalhar muito para encaminhar esses espíritos que ele perseguiu. Mas não precisa ser obsediado, entendeu? Porque ele já se transformou moralmente. Então, a chave para resolver o problema obsessivo ainda é a transformação moral do obsidiado. Se ele conseguir fazer isso, ele neutraliza a ação nefasta do obsessor, não o elimina a necessidade de reparação, não elimina. Tá? Ele vai ter condição de fazer reparação e vai fazer, mas sem necessidade de sofrer tanto. Muito bem, lembrando aqui a Silvia Variati, ela lembrou aqui a obra Libertação, de André Luiz, que trata exatamente disso. Né? E a Tânia Pereira, de Godói, ela pergunta aqui também, mas eu acho que essa última resposta do Álvaro já deve ter atendido. Ela diz, o obsessor pode machucar físico de alguém? Né? Você acabou de reportar uma história de um obsessor, até de um livro do Divaldo, em que o obsessor levou o obsediado à morte. Não, então, desculpe, Wilson. O Bezerra de Menezes interviu, ia levar à morte. Ia levar à morte, perdão. Não morreu porque o Bezerra interviu, senão teria morrido. Ok, então, mas havia a possibilidade, caso contrário, não haveria de ter a intermediação do Bezerra. Então, sim, pode machucar fisicamente alguém. Então, a resposta é positiva, viu, Tânia? 19 horas e 55 minutos, a conversa está muito boa, mas a gente vai chegando novamente ao final de mais uma edição do programa Visão Espírita. E eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, que estão sempre conosco aqui. Quero agradecer novamente a USE Intermunicipal de Piracicaba, a USE de Santa Bárbara do Oeste, né, que ajudam a manter esse programa no ar, e a você, querido companheiro e companheira, que também realiza suas doações. Lembrando que nesse período de pandemia, né, a gente deixou de utilizar o estúdio da União Rádio Web, mas no começo do ano já temos o planejamento, retornaremos para alguns programas lá, continuaremos com outros programas online também, né, num formato novo. A gente pretende lançar um formato de podcast, tem muita coisa nova aí. Então você que tem o seu player aí preferido vai poder acompanhar o programa Visão Espírita também num formato de podcast. E você, então, que ainda não auxilia, você pode ajudar o programa Visão Espírita, né? O ano que vem a gente vai ter que comprar câmeras, comprar mesa de vídeo, de edição, enfim, para apresentar, levar até você um programa cada vez melhor, cada vez com mais qualidade. Então, olha, está passando na tela aí, você pode depositar qualquer valor nessa conta, 4832-116-5, agência 0001, banco 260, é o Nubank. Vai aparecer lá Wilson Roberto Garcia Júnior ou União Rádio Web, tá certo? Então, não se preocupe se você não conseguir anotar, esse vídeo vai permanecer aqui no YouTube, no Facebook, você volta depois e anota com calma. Você também pode fazer um Pix pelo financeiro@uniãoradioweb.com.br. E lembrando que para ficar por dentro de todas as novidades, olha, nós teremos no mês que vem, não é, Álvaro? Um seminário com o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas sobre o tema obsessão, né, ligado à sexualidade. Então, eu estou ansioso para esse seminário chegar. A partir da próxima semana, a gente já vai começar a divulgação, vai preparar os cartazes. Então, esse evento, como outros eventos, para que você não perca nenhum evento da USE Piracicaba, cadastre-se no número que está passando aí na sua tela, 988778022. Assim, a USE tem mais de 30 centros espíritas afiliados. Sempre que um orador vem de fora, algum evento especial acontece, a gente vai mandar para você um aviso, bem como promoções lá da Livraria Espírita Allan Kardec, o Clube do Livro, enfim, para você ficar atento a tudo que acontece no movimento espírita aqui em Piracicaba. Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela presença, desejando a todos vocês, amigos e amigas que nos acompanham. Hoje é quarta-feira, uma excelente quinta-feira, uma sexta-feira iluminada, um final de semana de muita alegria, de muita paz. Eu desejo muita saúde para você e que nós possamos aproveitar até mesmo as dificuldades da vida, pois sabemos que elas se convertem em lições quando bem aproveitadas, em nosso benefício. Que nós possamos cada vez mais educar os nossos sentidos, a nossa visão, o nosso ouvido, que a nossa boca, a nossa língua profira palavras de bem, palavras de gratidão, para que nós possamos revelar o Cristo que vive em nós, a alegria de sermos cristãos e de sermos espíritas. Muito obrigado pela presença. Eu passo aqui para as derradeiras considerações o nosso amigo Francisco Mourão e depois eu peço para o Álvaro fazer uma prece de encerramento. Francisco. Apenas agradecer por mais essa oportunidade, esse privilégio estar aqui entre vocês, Álvaro Wilson, sempre aprendendo, refletindo, na busca de também ter sido útil para aqueles que estão conosco, né? E rogando a Jesus que abençoe a todos nós. Até uma próxima oportunidade. Agradecemos a todos esse momento, esse período de reflexão. Com toda certeza, nós não esgotamos o assunto é vasto. Você vê a dificuldade que eu tive também, o Wilson e o nosso amigo Mourão, fazer uma síntese, uma coisa tão complexa. Mas existem muitas obras sobre o assunto, esse assunto vai ser abordado também em outros programas. Continuem, porque é muito importante entendermos um pouco mais a influência dos Espíritos em nossa vida. Então, nesse momento, a gente agradece essa oportunidade maravilhosa desse reencontro, que sem a presença amiga e benéfica dos benfeitores espirituais não seria possível. Que eles possam continuar nos infundindo a esperança, a paz, a serenidade, em meio às dificuldades da vida. Nós sabemos que a encarnação é cheia de obstáculos, cheia de desafios. Mas o nosso anjo de guarda, o nosso espírito protetor, aqueles nossos amigos que nos antecederam para a paz espiritual, torcem pelo nosso sucesso, vibram com as nossas conquistas. Vamos ter fé em Jesus, fé em nós mesmos, e continuar trabalhando na transformação moral, certos de que o Mestre Jesus está no leme do planeta Terra e vai levá-lo a contento ao porto seguro. E Jesus nos ampare a todos e que tenhamos uma semana de muita paz. Obrigado. Paz e luz. E até o nosso próximo encontro.